Tô saindo de vez da sua vida. Parei de ser reserva. Segunda opção pra mim não vira. Cê vai sentir minha falta, você pagou pra ver. Agora a recaída tá com você. O status de sofrer se agora é seu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. Quem bebe, chora e liga, não sou eu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. O status de sofrência agora é seu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. Quem bebe, chora e liga, não sou eu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. Da sua vida, parei de ser reserva. Segunda opção pra mim não vira. Cê vai sentir minha falta, você pagou pra ver. Agora a recaída tá com você. O status de sofrência agora é seu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. Chora e liga, não sou eu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. O status de sofrência agora é seu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. Quem bebe, chora e liga, não sou eu. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu. O status de sofrência. Desapeguei, perdeu. Desapeguei, perdeu.